9 anos, chamada para esperar estacionamento, portal 62. Na 3198, complete nosso procedimento, chame torre na frequência 118 decimal 95. 2 Salvador, boa tarde, tá? Bom dia, Renan, 3198, estabilizado, NSF3. Então, 3198, continua a aproximação, guarde pista 0 livre, tráfego da companhia curta, sinal, ajude o altímetro 0 no quadro. Delta, confirme se já voado visual na rota. Temativo, vem pra aquela Delta. Sente, grata. 100 graus, não. 09. Reposição 319. Rafael 477, livre nas coisas. Tá 3477, Alfa Juliette, portão 10. 477, Alfa Juliette, pro 10. Channel 6200, acione identificação via chegada BOMED 1, desça para o nível de voo 050, ajuste 1014. Mantenha o perfil da chegada. Channel 6200, número 1 para pouso. Continua 6200, informa o tráfego, posição 12 horas, 4 e 3 milhas, mantendo o nível de voo 085, bate 4. Após o cruzamento com a aeronave, será autorizado. Alfa Juliette para o portão 07. Alfa Juliette 07, 1407, formação Lima, aguarde para a preparação do Uno, trânsito automático. Uno. Gente, o 045 submantém a nível de voo 045, o Vitor Kilo, Quebec. Confirme na proa do destino. Gente, o Vitor Kilo Delta confirmando o estimado para pouso ao 1455. Gente, mantenha-se em condições visuais, aguardando transferência. 250, aciona identificação e a chegada BOMED 1, desça para o nível de voo 060, o ajuste no 014. O 9250, informação de tráfego, posição 10 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 085, PAD 4. Tango Victor Kilo Delta. Tráfego adicional, posição 10 horas, 13 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível de voo 160 em descida para o 060, um Boeing 738. Obrigado. Boa Páscoa, até a próxima. Finalmente, comandante, preciso de tripulações. Obrigado, valeu. 050. Autorizado, ele ainda colapso no zero, vento 1-0-0 graus, 1-0-0. Aqui é bola, 27-0. Certo, tá na... Como? Pronto. Voo no 094, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 370. Via Momo, 370 nível. É possível a gente dar uma pro mais à frente? Pronto, seria ideal. Voo no 094, após 2.000 pés, autorizado cogito. Cogbo, ok. Tango Victor Kilo Delta, deixa parar a altitude de tráfego, ajuste em Salvador 10114. Tango Victor Kilo Delta, afastado de Salvador 51 milhas sudoeste. Serviço radar encerrado para serviço de informação e alerta. Chama o Centro Recife na frequência 128.8, alternando 26.0. Azul 2790, decolador 13, controle 20.8, bom voo. 20.8, obrigado, bom passo. 610, reposto quando estabilizado. O ajuste permanece no 014. A094, autorizada pro de Abuco, sub e mantenha nível de voo 330. Autorizado Abuco, muito bom. 330, nível restrito no 014. Controle de Salvador, bom dia, azul 2710, decolado, passa 1500 pés. 2710, contato do radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível de voo 1970. A 1970 autoriza direto Conde, está presente? Autorizado, Conde, o azul 2710. Direto Conde, grato, 2710. Voo 9250, desça para 4000 pés, canceladas as restrições de altitude em Itapo, ajuste 1014. Para 4000, cancelada a restrição, 9250. Gente, o Papa Romeu Serra Golf Oscar, suba e mantenha no 1500 pés, o ajuste no 014, reportando em Paripe. Luna 094, chama o Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Ok, confirma a frequência para o Luna 094. Luna 094, chama o Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685. Muito obrigado e uma feliz Páscoa. Obrigado, avô. O uísque que nos unou aqui com o horário do plano. Final do procedimento LS X-Ray da pista no zero, desça para 2.000 pés, o ajuste permanece no 0 no 4, reposto quanto estabilizado. A 2.000, reportando estabilizado, voo 9250. 6200, completa final do procedimento LS X-Ray, chama a torre na sequência 1.8.95. Mantenha o ponto de espera. Mantenha. Chené 6200, ponto autorizado, pistão 0, vento 1.00 graus, 1.29. Ajuste altímetro 0 no 4. Onde meu pé é gira, quadro 1.7, corredor axé. Aciona 0162, controle 1.20, decimal 8. Autorizado ali, ele mantém pista no zero, tá 3191. Após o pouso da Bianca, ali mantém no zero, tá 3191. Diz que o Zulu tá livre até a Oscar, chama ingresso na sede. Complete final do procedimento ILS X-Ray da pista 0, chame a torre na frequência 1.8, decimal 95. 295, bom serviço. 9250. Não pode. O Chené 6200 no solo 21, livre na Foxtrot, à sua direita, chame solo 21, decimal 9. Pista 1.0, decolagem autorizado, vento 1.00 graus, 1.29. Livre, decolagem 1.0, tá, 3.1.9.1. 1.9.2.5.0, continua a aproximação, guarde autorização de pouso, forma 2.321 da TAM, iniciando rolagem, pista 1.0. Visual com mesmo, 9.2.5.0. Visual, ele mais forte possível. Não copiei. É... Chame 209, autorização, Lima Fox. Gente, novamente, por gentileza, caso negativo, é a dona, frequência da torre. Lima Fox. Informação em curso Lima, para 4. Pouso autorizado, 90, voo 92, 5 0. Fala da 17. Curva esquerda, subida a Momo, pós-córrego, após, segue via Rato do Pano. 5552, transponder, 1208.2. Isso é o 91, obrigado, bom dia. Olha, Salvador, bom dia, tá? 3191, 1200, na Sanvo 1. São 3191, no contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para nível de voo 340. Sobe via 340, tá? 3191. 100 graus, 11 mais. E agora de coordenação, Lima 4. Para o táxi, Brasil 4207, 122 a bordo, 4 horas e 30, alternativa Ribeirão Preto. Afirmativo. O estilo do loop estrocente de voz autorizado, uma centena, 10 horas. Então, ponto de espera, para o próximo. Lima, Lima Fox, na escuta. Arco autorizado, decolagem da 35, após decolagem com a esquerda, subir a bomba, código após via rádio. Tá, 3191? 3191, autorizado Leda. Autorizado Leda, obrigado. Recordão no 790, anda pra baixo. Sente. Exército 2033, formação Lima, voo local Salvador, Salvador, qual o setor que você levou? Ali mantém na 10 azul 4207. O uísque que nos deu colado aos 25, chame o controle de Salvador no 10 decimal 8, por voo. 548, grato, pelo zona, cara. Azul 4207, 4207, autorizado ali, decolar vento 100 graus no 2 lanços. Autorizado ali, decolar o azul 4207. Corredor Echel no mil pés, reporte quando no farol da barra. Autorizaria a sessão no 2500, tá? Pela radial 2500, Salvador. Portador Esquilo Zulu autorizado, 2500 pés, voe direto Cairo Lourenço. Ah, aqui no voo. Repórter Ana Ima. Copiado no 450. Salve para voz, autorizado já abraço para papá com a voz. Via rota do plano de voo, depois o lono 0 por base, depois o lono 6, mas conforme a rota, 430 nível. Subida São João, transição motiva, curva à direita após a decolagem. 5543, transponder, 1208.4. Retorno para voz, que está na área está, quanto a bordo e qual a autonomia? 4207, decolar 227, controle 120, decimal 8. 208, uma boa tarde. 033, voo local Salvador, Salvador. Sobrevoo no setor norte, se afastando até 10 milhas. Decola da pista 10, curva esquerda no corredor forte. Mantendo 1.000 pés, aguardando ascensão 1.500 com controle. Aciona transponder 0133 e chame em 1208 controle após a decolagem. Faz 2.000 direto dentro, obrigado. Eu acho que a pista no 7 pouso autorizado, vento no 00 graus, no 29. Autorizado, pista no 7, Serra Golfeão. Sim, chamado táxi, o exército 2033. Tamanho 118, principal 9.5, Tenegal no 04, exército 2033. Papai Uniforme, Bravo, Juliette, Papá. Gente, Lima, uma força está autorizada até a Papá. Chame para ingresso, pista 35. A Lima, uma força, confirme, autorizada até a ponte velha da Papá. Acione o código 0222, reporte quando é 20 milhas em Salvador. Pega o meu Oscar Mike Yankee, mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés, voe farol de Itapuã, reporte quando pronto para descida ou visual com campo. Gente, o Papa Romeu Oscar Mike Yankee será autorizado, porém inicialmente mantendo 1.500 pés. Temos um tráfego posição 12 horas, 21 milhas, mantendo 2.500 pés. Um Papa Alfa 34. Meu Oscar Mike Yankee, voe na prog IPAP, aguardando vetores. Suba para... corrigindo, mantendo 1.500 pés, aguardando para subir. Alô, Fiat, que eu sou os 3-1, livre até a data, chame livrando na Romeu. O 2710, 7 milhas para a posição Conde, seguindo o radar encerrado, suba e mantenha nível de voo no 70, chame controle Aracaju em 120.3. Salvador 4207. 4207. Se possível, coordenar com Recife e Boa Bote. Rádio autorização do centro, 4207. Obrigado. Então, 3191, chame o centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2235, alterna 251, tá, 3191. Papa Romeu Oscar Mike Yankee, mantenha a proa de ICAP, 1.500 pés, tráfego anteriormente informado encontra-se na posição 2 horas, 1.4 milhas, rumo sudoeste, mantendo 2.500 pés. Os 4082, já foi na identificação. Voo ITAP para chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 080 inicialmente, o ajuste no 014. Novembro Nacional 1000, autorizado até o ponto de espera da Papá. De Mótima. Autorizado Mótima, 4207, obrigado. Papango Whisky, Kilo Zulu, tráfego posição 10 horas, 10 milhas, rumo Nordeste, mantendo no 1500 pés, um Sierra Kilo 76. Golfe, eu acho que ele voa a 1735, frequência livre estacionada na Bata, bom dia. Quatro zero oito dois, confirma sem indicar, né? Lima Fox, pista 35, decolagem autorizada, vento 1000 graus, 1000. Quatro zero oito dois, a velocidade é critério. Após a passagem do tráfego, o MS Romeu está autorizado a alinhar e manter na pista 7 a partir da taxa aí, papá. Gente, o Isquizu. Tá autorizado a subir até 1500 pés. O senhor vai manter o setor norte aqui, a vertical de Lauro de Freitas, setor norte da base aérea, ou segue Livia Litoral, 10 milhas? América 229. América 229, reporte da 11 para o parte 3. Estimativo para o reporte da posição 11, da posição 01 do parte 3. Autorizado, América 229, autorizado, chame ao término. Autorizado o reporte e chamará no terno, América 229. Chega e acusar na confluência do Rio, com o mar, o exército 2033. Chama no regresso. Lima Lima Forte, aos 36, controle 208, novo. 208, com a batalha. Posso chamar quem solicita a modificação de regras da presente? Lima Lima Fox, contato radar na decolagem, sua via saída Momo para nível 200. Tá bom, para 200, Lima Fox. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, plano VLR cancelado 1437. Corrigir, plano VFR cancelado 1437. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 360, seu limite ao localizador. 4082, autorizada a descida para 4000 pés, o ajuste 1014. 4000 pés, 1014, o ajuste 4082. Oscar Romeu. Aos 37, está autorizado o corredor axé à sua direita, chama o controle 20.8, por favor. 120.8, novembro Oscar Romeu, grato. O 4082, autorizado, dona. Controle Salvador, papapá, novembro Oscar Romeu. Papapá, November Oscar Romeo, mantém-se em condições visuais no meu péssimo corredor Axé. Reporte quando no farol da barra. Reportar a farol da barra, November Oscar Romeo. Azul 4207, chama agora o centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2033, mantenha-se em condições visuais. O número péssimo, corredor forte. Confirme por quantas milhas se afasta de Salvador? No máximo 10 milhas. Gente, o exército 2033 mantém-se em condições visuais. O número péssimo, reporte no local de sobrevoo. Confirmando o número péssimo ou no 1500 pés? 1500 pés. Gente, 1500 pés, reporte no local de sobrevoo. Já atingiu 1500, vai bater no corredor forte aqui, afastar no máximo 10 milhas do exército 33. Gente. Ao meu Oscar Mike Yankee, informo que irá intencionalmente ultrapassar o localizador. Seu novo limite é a radial 300 de Vertura. Radial 300 de o VR Salvador, o Oscar mais tempo. Salvador, 5-5-6, Oscar. 5-5-6, pronto. Autorizado Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Subida São Uno, Leda, Dóquilo, curva direita após a decolagem. Aciona 5555, controle 1208. Voo no 5-5-6-3-6-0, conforme rota Galeão. Decola São Uno, Leda, Dóquilo, 1208. Correto, voo no 5-5-6, no portão 4, já para posicionamento. Papapá, November Oscar Romeo, quando possível, ser estimado para pouso. November Oscar Romeo, copia o controle. November Oscar Romeo, estimativo 00, pouso. Gente, 1-5-0-0, copiada. Controle é o exército 2033, voltado. Prossiga, exército 2033. Se autorizado, o exército solicita realizar um posto, fazer um ajuste aqui de manutenção. Confirma a solicitação, exército 2033. Realizar pouso para ajuste de manutenção. Note arrependido. Gente, confirma o local de pouso, exército 2033. Próxima posição ao Interlagos, na rota forte. Advita, Felipe Beck. Gente, o Exército Brasileiro 2033 tem a frequência livre. O Exército frequência livre, chama pro Universo. Confirme o Vitor Filho Quebec. Romeu Oscar Mike Yankee para interceptar o localizador, curva direita na proa 135, reporte quando estabilizada. Direita 135 para o localizador, reportar estabilizado, Oscar Mike Yankee. Papatango Vitor, Filo Quebec, controle. Papatango Vitor, Filo Quebec, controle, Salvador. Lima Fox, autorizado direto Lençóis. Chame agora o centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Lima Miami RMA 500 pés, decolado RMA com ProRisk sobre voo, cidade baixa. Confirme somente o último código do transporte acionado, o último voo. A gente toma bem 0131 e decola da RMA com ProRisk, coordenação com a. Romeu, confirme na ProDestino. 7 November Oscar Romeu, reporte quando a 20 milhas de Salvador. Hotel Novo Golfo correto para acionamento 2952-013 agora, gente. Hotel Novo Oscar Mike Yankee, como o tráfego supersede, encontra sua posição 12 horas, 5 milhas com grau de speed 1809 em redução. Embraer 190. São 3436, aciona identificação, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 080, ajuste no 013. São 3436, voo inicialmente ITAP. Estabilizou azul 4082. Azul 4082, complete final do procedimento LS Activation, é a torre 198, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Bom pouso. Oscar Mike Yankee. Gente, Bravo Juliette Papá, desça para o nome 1500 pés, voando CEASA, reporte visual com medo. Azul 4082, pouso autorizado, pistola 0, vento 100 graus, 129, 4082. 120, confirma a intensidade. Essa é a fluida, pista 10, Salvador, abastece, estabilizado, acho que é mais. 082. Logo, Vitor Kilo, Quebec, controle. Vitor Filo, Quebec, controle Salvador. Tango, Vitor Filo, Quebec, transmissão às cegas, seres radar encerrado a 5,7 milhas sudoeste do Verde Salvador, desce para altitude de tráfego, tem a frequência livre para autocoordenação. Estabilizado, localizador, Oscar Mike Yankee. Tango, Oscar Mike Yankee, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Completar, chamar 2, 8, 9, 7. Prossiga, patrulha 1-0. Prossiga, patrulha 1-0. Prossiga para o controle, o patrulha 1-0. Fala agora, também a pronto para puxa e acionamento 04. Autorizado, agora 556, chama ataque. Autorizado, chama ataque, 356. 3745, informação Mike, pronto, 4. Planado, pessoas a bordo. 660. Subidação, voo 1, transição ótima, curva à direita após a decolagem. Aciona 5562, controle 120, decimal 80. Continue a aproximação, chame para o cancelamento. Continue a aproximação, chama cancelamento, abaixar a travada, acho que é mais quieto. Após o aluno 0, após por base, após o aluno 6, então conforme. estacionamento 3745. Zero, reporte para o solo, até o meu gol. Uniforme Bravo Juliette Papá, fique atenção, o tráfego afastado de Salvador na radial 349 a 1 ou 2 milhas, mantendo 500 pés, Eco Charlie 20. São 3436, autorizada a descida para o nível de voo 050. Siga Exército 2033. Já realizou o ajuste aqui de manutenção, vai atender novamente a 1510 na proa de Interlagos, ok? Sente, o Exército 2033 irá manter a presente posição? Afirmativo. Sente, fica atento ao tráfego mantendo 500 pés na posição de 10 horas 8 milhas. Eco Charlie 20 e outro tráfego em aproximação, sua posição de 1 hora, 1 ou 3 milhas, mantendo 2 mil pés, vamos lá. Está ciente dos tráfegos do Exército 2033. Nossa bola 7, girando base vertical de Mussurunga. Ok, está ciente do mesmo, está com prova isso que agora, ficará atento ao tráfego do hotel negócio. Certinho, somente mantenha me escuta e aguarde transferência de comunicação do hotel Golf. Aguarda, Golf. Eu acho que o Mike que traz anteriormente mencionado sua posição de 12 horas, aproximadamente 2 milhas. Tá bem, vai pousar na direção? Tá, negativo. O tráfego tá com proa WISC. Não interfere na sua aproximação para o 07. Está autorizado aproximar para o 07. Eu acho que o Mike milhas mantendo 600, pés no Robson 44. Para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre na frequência 18.95. Lilo de Abapá, chame para o cruzamento. Eu acho que é golfe de fora. É, 36, inicialmente Boituna. Deixa para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento. Ele é X-Ray, reporte quanto estabilizado. O hotel Romeo Golf, tráfego superado, chame o controle de Salvador 90.8. Vai chamar controle do hotel Romeo Golf. Chame seu transponder, não recebo mesmo. Controle ao papai Romeo, hotel Romeo Golf. Gente, faça um cheque no seu equipamento, o patrulho no zero, não recebo o transponder, o modo alto e o modo charlie negativo. 120 graus, 129. Autorizado, baixado, travado, Oscar, Mike, aqui na final. Cliente, mantém-se em condições visuais 500 pés, reposto quando no local de sobrevoo o hotel Romeo Golf na escuta do controle. Salvador, muito boa, hoje em janeiro, aí a 2.3. É 2.3, informação lá em Caguas, pra porta do Brasil. Preparação. Ciente, o controle do exército ele é feito para ciente do tráfego. Para uma vela. O 1956 autorizado, além de decolar vento 100 graus, 129. Além de decolar 0 agora 1956. Informação mais 340 Guarulhos. 3681, número 34, preparação 1. Confirma a saída? 1. Lono 790, pronto 4. 244, Lono 790. 190 Recife autorizado via Pozzolo 7, nível 370. Vida Puca, transição Aracaju, curva esquerda pode decolar. 5567 transponder, 1208 controle. Romeu Bravo Oscar, aguarde para o táxi. Autorizado o pouso, o Bravo Jack Papá. Após o pouso, ultrapasse até que isso aí, papai, faça o backtrack aguardando até o pátio 5. Tem um tráfego, é um Charlie 25 Bravo, mantendo a ponte espera do papá. Visual ao contrário. Zero, confirma se irá afastar mais 20 milhas de Salvador. Ok, ciente, reporte no local de sobrevoo, patrulha 10, pronto para o pouso. Tropa 10, também. 3436, complete final do procedimento, chame a torre na frequência 18 do sinal 9. Após a passagem do tráfego à sua esquerda, está autorizado o LR mantendo o 7. Ok, mantém a posição aí na taxa de Lima, acho que eu vou falar. 3436, continua a pressão, guarda a autorização de pulso. Pode ser, Exército 2033, controle. O Exército 2036. Zero ponto localizado no 120 graus com 102. E depois do 10, 343. Segue até a saída, até a outra velha 62, eu acho que você pode. Eu acho que eu fui lá na retaguarda do Oshigo Report. Próximo para o TAC, 790, 136 agora, pela 22 horas de 25, alterada a casa. Ano 790, TAC, autorizado até o ponto de espera da 10, via parte 1. Ponto de espera chama a torre 1, 98.95, ponto de 10, 13. Esse 3, ponto de espera da 10, direita, 2.95, 17 da torre, 23 agora, 24 da casa. Já o bug da Gol, pode sair aqui como número 2 o ponto de espera via parte Maninho. Ponto de espera chama em 1803, ajuste. Gol no 556, aguarde autorização do centro Recife. Certo, aguarda 56. Patagô Vitor, Kilo Delta, semi identificação, autorizando a chegada por MED 1, retração para sequenciamento, curva esquerda na proa 050, seu limite ao localizador. Salvador, muito boa tarde, Mono 790, está aproximando por 090, está pronto. Estou usando a MAP, Mono 790. Mantém, Mono 0, Mono 790. Então 3436, chame solo dos 19, seu solo foi aos 15.00. Chama o solo 19? Afirmo. Solo, Salvador. Tá 3436, Alfa, é a parte antes da Juliette. Aguarde 62 no 3. Tirei 6356. Aguarde para autorização. A autorizada descida para nível 100. Gol no 556, chame o centro Recife na frequência 128.35, alterno 25.1.